E agora? E agora? Pra agitar a galera. Cybersol. É inigualável. Cybersol. Alô, Júlio Farias! Manda bem, meu DJ! Vamos chantar o clima, mano! A nossa domingueira está começando! Hoje aqui no Livramento, Cybersol chega a arrebentar! Vamos lá pra cima do batidão! Tá valendo, tá valendo! Mas sei que não, até fiz de bem, mas é em vão, porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além, então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá, não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de fé, não te chamo. As meninas guerreiras, estão de parabéns que venceram o jogo hoje, com certeza, já vai melhorar, já estamos no sistema Agostinho aqui, ó. Por isso que segura como é que é. Além, vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Vira mais uma, vira mais uma. A putaria no pistão vai começar. É Cybersol aqui. Canta o brinquedo, nosso mole vai gostar. Vai, vai. Se liga, galera. Na cadela, vem sapinho, sem desespero. Dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai, vai. Não anda só, mulher que fica sem caô. Chega o Flamengo, DJ Michel. Aí do Nova Santa não foi hoje. Ele, DJ Pedrinho da produção, meu irmão. Ela não é coroa, cara. Segura. Uma mulher que bom, vou falar. Mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá aqui, E vai jogando o batidão. No batidão, no batidão, no batidão. Vem comigo. Pancadão, saiba só. Aqui, Renamo Cajubense. Bora que bora, vai! Aqui é DJ Júnior Farias. Um doce novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. As meninas guerreiras. Sua imagem de no sistema, do Agostinho legal. Super abraço, vai. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço perdão. Só avisando que ainda temos cartela de bingo à venda aí, ó. Fazer sem 5 conto, viu? Daqui a pouquinho vai rolar o bingão pra galera. Eu errei, isso que é bom. Peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Parceiro Neto, desde cedo no sistema, dando apoio. Perdoe. Um abraço, senhor. Só se for assim, vai! Cybersol! Cybersol! tremendo. Segura como é que é. Você, eu quero ver. A nega Maraju. É Cybersol. Vai curtindo. É Cybersol. Aqui. Sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. A nega Marajuara. Vai curtindo a balada. Sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. É a nega. É Cybersol. Pancadão, pai d'água. DJ Gordo, DJ Juninho Show. E aí? DJ César Pressão, Evan Show. É a... Bora aqui, bora, mãe. Bora aqui, bora, mãe. DJ Gordo, DJ Juninho. Vem comigo. César Pressão, Evan Show. É a sensação. A nega Marajuara. Vai curtindo a balada. Choca o batidão, choca o batidão, choca o batidão. No batidão, só no batidão, no batidão, no batidão. E vai, e vai. É agora. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melody! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só o marcante, eu vou ficar daquele jeito. Parceiro Neto, tá no apoio da gente, meu irmão. Todo negro, tomando todas, né? Quando eu saí daqui, ele deu ponta pra iniciar hoje, com certeza. A nossa domingueira, uma princesa, aqui no livramento. Ligado, só tem princesa, é o mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa. Rafa de Xandão, pra finalizar, vai no badalação. E vai jogando o batidão, no batidão, no batidão, vai. Um, dois, três. Girando, girando, é o Thais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem. Uhul. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Thais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. De Xandão, tá cerveja, eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando. DJ Luan agita, é o Branco e Dada, então se liga na batida. É o Jonathan Promoter, GD Wilson na pressão. Italo Promoter, o seu Cleison em ação. Girando, girando, é o DJ Júnior Farias, estremecendo as emoções pra você. Virando tudo, virando. Domingueira, só começando aqui no livramento. Sempre te amei. Cybersom, chega detona, meu irmão. Te amar, eu sempre te amei. Bora, Neto, vai. Nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Segura, como é que é? Aí, DJ Júnior Farias, vamos, né? Amor, amor, amor, te amo com calor. Amor, amor, amor, te amo com calor. Sente só, mas sente só. Bruno Monteiro, Samia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Se liga, galera! Como disfarçar? Está escrito em nosso olhar. Esse amor. E a domingueira Pai Dé, hoje aqui, ó. Estou feliz quando estou com você. Sai, Bessão, arrebenta! Hoje aqui no livramento. Ao teu lado. Oi! No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo, bota pra cima. Só se você, ó. pegadão, Cyberson. Simbora, chegou a hora. A dança é da moda. Segura, vai. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com defeito. Simbora, chegou a hora. A dança é da moda. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo. DJ Júnior Faria. E vem chegando com aquele chameguinho. É Cyberson. Fazendo com o rosto coladinho. E vem chegando com aquele inigualável. É Cyberson. Aqui. Égua, pai d'égua. Tá boa a nossa festa. Loucura, menina. E vai na tremidinha. Égua, pai d'égua. Tá boa a nossa festa. Loucura, menina. E vai na tremidinha. Se liga, galera! Bora, vem comigo, vem, vem, vem! E vem comigo, vem dançando no passinho. E aí? E vem comigo, vem dançando no passinho. Lá vem a nega! Lá vem a nega! Lá vem, lá vem! Uhul, uhul. Lá vem, lá vem! Eu tô fervendo, nega tarada, a piranha do banheiro. Lá vem a nega, lá vem, lá vem a nega. Lá vem a nega tarada. Vira mais um. Só se for assim, ó. Ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que se apaixona. Pancadão, Cyberson. O pancadão de Guaraci. Segura, maninho! Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Vem contigo essa galera que é sucesso, isso aqui já tem. Vem, vem, vem, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda, super bem. Vem, vem, vem, faz o S. LC Juninho metralhando com a família, super bem, vem. E as emoções começando por aqui, ó. A nossa domingueira. Hoje aqui no livramento. Sai, Besson, chega, arrebenta. Só no comecinho das emoções. Vamos lá. Galera da segunda, parceiro Neto. Galera da segunda. Desde cedo, pontapé inicial, ele deu. Eles estão de volta. Tá arrebentando por aqui, tomando todas. Um abraço com muito carinho, maninho. Segura, mãe. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Só pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar. Vai. Pancadão, Cyberson. E aí, como é que é? Eu já sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Peguei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia... Super Cyberson. Novo Cyberson. Novo Cyberson. Ah, que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra você. Vamos nessa, DJ Faria. Manda 007. Pra segurar uma gostosa assim, ó. Gosta muito. não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu eu, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com... Quando acordei, faz pra pensar que eu... Vira tudo, vira, vira! Super Cyberson. Arrepiando DJ Júnior Faria. É assim, maninho. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Pra liberar, libera, libera, libera, libera, mais uma sim! Oba! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista, pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista, pra viver o seu amor. E a Domingueira só começando aqui, ó. As emoções pra galera curtir, ó. Aqui na comunidade de Livramento. Nosso som Cybersom. Já chega e arrebenta aqui, ó. Oi. Segura, segura, segura, segura, Ana. Oi, Valeiro, Valeiro. Parceiro Neto Papudini, meu irmão. O homem que deu pontapé inicial hoje. Ainda com a gente, viu? Tomando todas e mais algumas. Abraço, garoto. Esse cara é demais. Eita, Neto. Silvio. Hoje eu quero curtir assim com DJ Betinho e Josima, DJ Edson, Juninho Pop, a detona. E agora? Um passinho pra trás. É um, é dois. Oi! Chegueira, chegueira, get down. Bola de piramento! As emoções estão começando. A domingueira legal. Cyberson chega, arrebenta. Tem que ser assim, ó. Vira, vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo. E agora? Júnior Farias. Uhul! Segura, garoto! Joy Benassi, o garoto das produções. É Madeirito, qual é a parada? Agora o Águia vai dar-lhe uma... Vai dar-lhe uma bicada. Esse é o som que a família dá valor. Eu declaro meu amor pra você, meu super pop. Dança, menina, e não dê mancada. Quem mexer com o Águia vai levar uma bicada. Uma bicada nela, calma novinha, um minutinho. Ainda tem o Josimar e o Nandinho. É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender, o super pop é demais. É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender, o super pop é demais. Pancadão, Cyberson. É difícil que diz na música. Aqui é o DJ Júnior Faria. Assim, aqui. Assim. Segura como é que é. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. Aí, Júnior Faria. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Assim. Marrom, branco e a Ravelli. O som do povão e o cenário pancadão. Mexe a cabeça. Sai, pessoa. O pancadão. Vamos tremer. Assim. Treme, treme, treme. Treme, treme, treme. DJ Júnior Farias apresenta o Toca Tudo. O som da rocha chegando. E agora? Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O Neto tá afim de dançar. O momento deve estar sensibilidade. Achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Tá fim de fazer caquearo. Com certeza ele vai atrás, mas... Ah, moleque doido. Mas em casa, sem rumo, e você é a única opção. Bora que a domingueira só começando aqui, ó. Será que aguenta a barra sozinho? Segura, maninho. Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. DJ Michel. O seu prêmio que não vale nada, estou te... Parceiro Pedrinho da produção. Com suas malas lá fora. Só com balde aí. Eu chorando. Balde boy, laixa isso. Você veio pra me machucar. Na nossa... Do gol rosa, né? E agora vai pegar. O B-Boy lá, estoma cheio. E o quê? Fiel, infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Só na mãe, mãe. Fiel, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Som da rocha bem legal. Javier, a voz que a massa conhece. Segura, vai. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Muitas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra mim. Terça-feira, feriadão. Você... Vamos estar na casa de jogadores. No Anive da Maninha. Aí, Maninha, socorro. Michel, tá convidado, Michel. Por favor. Zerar. Pedrinho também. Vamos lá. Vamos chegar junto lá. Quero ver você morar no motel. Estou te expulsando no meu coração. Assuma as consequências dessa Banda 007. Bora curtir mais uma, então. É agora. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha. Deixa barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas. Olha o som da rocha. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. Não venha me dizer só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Novo Cybersong. Guarde a boca, breta. Uma besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você show da rocha legal, hein? Comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. DJ Júnior Faria, bota pra cima. Com ela. copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela. A máquina sonora Cybersom. Não venha me dizer que foi só por provocação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você comigo como faz com ela. Bora curtir mais uma, bem na manhã, assim, ó. Bem na manhã, bem na manhã. Tá valendo. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não só. Toda comitiva, bonde da Constituição. Eu sou muita calma. Tá no sistema, curtindo legal. Ora, um abraço do Farias. Cybersom. Não me guia. Se liga como é que é. Não tô pedindo pra você voltar. Uhul! Outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Se liga como é que é. Fazer amor, pra fazer amor. Pra fazer amor. Oh, oh, oh. Oba, segura! E quantas vezes te beijei e você, Júnior Faria! Fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Oh, oh. Banda Capricho. Bora se ligar, como é que é? Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar a... Chora, eu só te peço muito. É Cybersom. Cybersom. Precisa me escutar, não me ignora. Som da rocha legal, vai. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que... Te liga na sequência. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho de ti. Som da rocha pra ideia, hein? Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. É massa. É 10. Repertório novo. Então canta pra esse povo apaixonar. Mortal do Arrocha. Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem e voltei no tempo. Quando percebi que já foi, eu arrependi. Só na manhã da Rani, vai! Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar um amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo. Domingueira Pai Nega. Os que não são seus. Hoje aqui no Livramento, Cybersom. Que era seu e meu. Mais uma vez pra detonar pra galera, Gustião. Aqui do nosso passado. Agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa, bate o desespero. Porque na minha cama ainda tem seus. Ô, oh, saudade. Ô, oh, saudade. Ô, oh, meu medo. De nunca mais ter o seu beijo. Oh, saudade. Oh, meu beijo. Uhul! De nunca mais ter o seu beijo. Vira tudo, vira tudo. Só se for assim. Agora está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Uhul! Todo esse sentimento que todo. Parceiro Neto só viajando, Mari. Em toda canção me declarar. Como é que é? Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que vem comigo. Sorriso em todos os pancadão, saiba só. Os olhos do teu olhar e a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que fiz nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Machucar bem na manhã assim, ó. Segura, maneiro. É CyberSol. CyberSol. Emoção. Poder te sentir, te tocar. Sensação. Arrepiando DJ Júnior Faria. Bora pra cima, garoto. Mete o dedo. Deve. Com um brilho no olhar, e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. E o balacoxinha assim, vai! DJ Cafó, emoção, condição, CyberSol, coração, é o melhor. DJ Júnior Faria, pra ninguém, DJ Cafó, o melhor de Belém. DJ Cafó, emoção, condição, meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. E de capa, o melhor de Belém. Os brother, mexendo com sua emoção. DJ Júnior Farias. Aqui. Só pra relembrar as marcantes gostosas, hein? Tem que ser assim, assim, assim, ó. Vai. Foi bom amar você. Uhul! Passar a noite contigo. Foi bom demais. De ter você. Super CyberSol. Tocando para mim. DJ. Segura, Marinho. E fazer de mim a tua mulher. Vem, meu amor, dançar com o DJ Igor. O amor está no ar. Vem, amor, dançar com o DJ Igor. A paixão está no ar. E o Neto só viajando, meu irmão. Eita, Neto. Fala contigo, vai. Vai, vai, vai. Toque em mim. Sinta dentro de mim. O amor está no ar. Aqui no meu coração. Na nossa canção. Está bem junto a nós. DJ, bem, amo você. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. Sinta o pulsar do meu coração. te encontrar, vou te amar. Amor, junto a você, saberei viver. Desejo tanto te encontrar. DJ, Vini, amo você. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te... E aí, emoção rolando! Hoje aqui no Livramento, Cyberson chega e detona a nossa domingueira! É assim, ó! Bora que bora, bora que bora, bora que bora! Vai! Bolinho! Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super pop é gás de fogo, arrasta povo do Pará. DJ Elis e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. Quando a guia arrepia, é um show de emocionar. Com suas metralhadoras metralhando sem parar. Só guitarra eletrônica é a maior sensação. Batida, na batida, e agora, e agora, e assim, ó. Segura, como é que é, vai? Lembrar daquele amor que te dei. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só. Só aquelas pra relembrar de verdade, viu? E não teve dó. Marcante! Segura, maninho! Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei. É Cyberson. Como uma prova de... Pra cima! Ao som do vai vem do mar, vou te procurar. É mais uma que a gente relembra. E agora segura. Essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desapareceu. Segura, como é que é? Tô chamando, posso te... As marcantes! Pra relembrar assim. Pouco comigo é sonho do dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. A nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. Meu coração só vai chorar. Vira mais uma, vira mais uma, mais uma, vai. É assim, como é que é? Aqui é DJ Júnior Farias. Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim. E o Neto viajando nas marcantes. Também naquele momento. Hein? Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson, Edilson. Se liga, galera. Palpitando as batidas do meu coração. E eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera do Nike. De coração. Príncipe negro, sou da galera da Nike. De coração. Segura, segura, segura, segura, segura, maninho. Dali, DJ Júnior Faria! Uhul! Vim na vida do som, mais a pedra vem pra cá. Vim na vida do som, mais a pedra vem pra cá. Chega de pedir mais uma chance. DJ Júnior Faria, nossa, não é aqui. Você, aquele instante delirante, apaixonante, decolei daquela nave, decidi não mais que... Só pra relembrar, hein? Eu vi que tava certo em duvidar. Suas saídinhas todas de Gilmar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Tudo em considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Eu sou donzela, sou mulher. Só pra relembrar bem gostoso. As marcantes. Aqui no Cyber. Hoje aqui na Comunidade Livramento. Mais uma festa legal. A gente detona assim, ó. Ainda não descobri porque me abandonou. Parceiro Neto Popudim. Meu mundo sempre girou. Toma, te vai. E me fazia tão. Como é que é? Sentir o seu coração. E o DJ Frank. Pulsando tanta emoção. Partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Quantas lágrimas eu... É Cyber só. Um inigualável. Você aqui. Não irei suportar pela vida. Mais uma, bora virar mais uma, mais uma. Aqui é DJ Júnior Farias. Uhul. As marcantes. É assim, vai. Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor. Só pra relembrar, vai. Só pra relembrar. Esse aí que é seu marido, é? Meu Cyberson! As marcantes detonando aqui, ó. Vem, amor. Como é que é? Vem aqui. Bora, parceiro Neto. Vem me amar. Vai, vai, vai, vai. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Segura mais uma, vem comigo, vem, vem, vem, vem. DJ Júnior Faria. É, DJ Júnior Faria. Só pra gente relembrar. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. de novas portas pra você no meu coração. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Pela minha devoção, você toma o meu carinho pra vencer a solidão. É como sempre, outra vez vou me deixar um segundo de delírio, uma vida pra esperar. Bora liberar mais um aí, mais um assim, ó. Só os marcantes. É assim, Maninho. Em você o tempo é longo, é tão forte. Júnior Faria. Por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueço um dia, quando você menos esperar. Só pra relembrar, pra relembrar. Onde não estiver. Sai, Besson, chega, Letona. A Domingueira toca tudo hoje aqui no livramento. Só na manhã, vai. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. O tempo bom, vou te contar. Manda conexão no mundo. Conectando sucesso. Ei, pai, olha pra mim. Estou precisando te falar. Outra pessoa não há. Simbora, como é que é? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Som das marcantes, hein? Foi só um drink lá no bar. Esperando a chuva passar. É Cybersol. Aqui. O batom na minha camisa. Você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo. Que te entendi. Pra cima! Vai relembrando daquele jeito. Eu sei que quando eu ver você, oi, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Olha que tá valendo. Outro amor vou encontrar. Uhul. Cybersom. Júnior Faria, bota pra cima. Só amanhecer, ó. A gente vai detonando Domingueira hoje aqui no livramento. Fala, meu Cybersom. Não, não é só uma linda canção. é. De você. DJ Júnior Farias apresenta o Toca Tudo. Pode esquentar nosso clima assim, ó. Pode esquentar. Esquenta tudo, tudo, tudo. É agora. É agora. É agora. É assim, ó. John Wayne. Eddie Murphy. Alan Delon. Uhul, uhul. Mickey Rourke. Woody Allen. Sean Penn. Marilyn Monroe. Whoopi Goldberg. Vamos nessa. Fred Astaire. Vamos nessa. Clark Gable. Rebecca Welch, yeah. Sylvester Stallone, Peter Cushing, Marlon Brando, and James Dean, yeah. Charles Bronson, Robert Redford, Grace Jones, Sophie Lowe, Schwarzenegger, Spencer Davis, Chris Lambert. E o nosso clima esquentando aqui, ó. A nossa domingueira legal. Hoje aqui no Livramento, Cyberson chega a arrebentar. DJ Júnior Faria. Uhul! Another thing I like, yo, it's acting. I can do it, so don't juice me. I'm like Rocky, eat the light mostly. Cause I'm a winner, I'm not a loser. But when it comes to films, I'm no boozer. I got the horror, but there's more. Another film, I got that horror. Another film, I got that horror. Pra esquentar aí, ó, assim, ó. Segura, meu irmão. O inigualável. DJ Júnior Faria. Segura, meu irmão. As emoções estão rolando por aqui, ó. Desde sábado, com certeza, o Cyberson faz a onda aqui no Livramento. Hoje a domingueira é assim, ó. Segura! DJ Faria. É Cyberson, é Cyberson, é Cyberson. Aqui. Cima lá. Grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working overtime to get you sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys, pra esquentar nossa domingueira assim, ó. Move your body to this smooth paper. Vamos que vamos. Now I do as wallpaper. I'm a freak, but I excel. And I just can't help myself. DJ Júnior Farias, é com você, meu DJ. Vai pra cima. Siga. DJ Júnior Farias. E o nosso clima está esquentando aqui, ó. Cyberson chega e detona. Hoje aqui no livramento. Domingão legal. Vai. Júnior Faria. Dali DJ Júnior Faria. Chegando mais uma. Mais uma, mais uma. E agora? As marcantes. O som do midback pra esquentar nosso clima. Nossa domingueira aqui, ó. Bora Cybersol. Cybersol. Cybersol. Mete o dedo! E as emoções rolando por aqui, ó! Cybersol Xangretona! O nosso Doga Tudo! A gente vai levando de tudo um pouquinho pra galera se ligar, meu irmão! Vamos lá! Oi! Segura, maninho! DJ Michel, Pedrinho da produção, também o perno pessoal aí, da equipe Cybersol, só no show que hoje, né? Olha o baldão aí, gente. Comigo, vai com o Chiba aí. Segura, segura, segura. E agora? Chegou o som do povo, vamos começar. Uhul! O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade, esse som, todo negro você. Só pra relembrar legal, hein? Nessa noite eu só quero dançar. Melhor a nós, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. Posso mais digno de muito. Segura! Eu comando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Só no Caquetas das Marcantes. É, esquema Deus. Prato. Segura, Marini, vai. Esse é pá. Segura, segura, segura, segura. Chegou, só no povão, começa a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro, você vai achar. Uhul! Essa noite só quero dançar. Se liga, galera. O gostei, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E as marcantes gostosas. Oh, hoje na domingueira aqui, ó. Calor. Comunidade de Livramentos. Oh, chega a arrebentar. Oh, sai, Besson. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Segura. Segura mais uma, vem. Segura mais uma. Mais uma, assim, ó. Tá valendo! Como é que é? Cybersol. É Cybersol. Yeah. A festa vai começar e você vai dançar. Já começou por aqui, meu irmão, olha. Dançou a nossa onda legal. A domingueira. Hoje aqui no Livramento, Cybersol. E pode dar o povão DJ Paulo e DJ João. DJ Júnior Farias. Dançou é consagrado, melhor da região. Se liga, galera! Qualidade digital, o som é sensacional. Dançom, dançom, dançom. Dançom, dançom, dançom. Dançom, dançom, dançom. Vira tudo, vira tudo, vira. Segura, segura! O pancadão de Guaraci. Chegou um super trio pro mochô, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente. Geladinha agora, né, Michel? Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Chegou um trio elétrico pro mochô, ele chegou pra ficar. É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Esse trio de qualidade digital é um show de se ligar. Onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. E as marcantes? Nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Ele toca, ele anuncia. Vamos nessa, Júnior Faria. Show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia. Mas você balançar, super trio promo show. Nesse eu vou anunciar. Parceiro Neto! Deliceiro tomando todos com a gente, né, maninho? Super frio, promo. Abraço, garoto! Chegou pra ficar, é o que me... Pra cima! Recado em Castanhão e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Chegou o super frio, promo show. Ele chegou pra ficar, o que melhor dá um recado em Castanhão e no Pará. Chama o caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Assim, ó, assim, valeu, aí. Segura, meu irmão! A banda Zorra é quem vai tocar. Alô, galera, vem agitar. A banda Zorra vai detonar. Comunidade pregueira, temos a noite inteira pra dançar brega até o sol raiar. Eu curto, eu canto pra O Neto já tá mil graus, meu irmão. Fico fascinado, na animação. Ave Maria, vai agora que deu medo. Ave Maria, hoje eu quero endoidar. Ave Maria, tô aqui com a banda azul. Ave Maria, hoje eu quero zumbiar. Ave Maria, vai agora que deu medo. Ave Maria, hoje eu quero endoidar. Ave Maria, tô aqui com a banda azul. Ave Maria, hoje eu quero zumbiar. Se liga na onda e venha dançar. O tecno pega do nosso Pará. Se liga na onda e venha dançar. Segura, segura, segura. Mais uma, mais uma. Só se for agora. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. No Pop Soul, Pelé para o Brasil. Dá-lhe Betinho. É, DJ Farias. Pelé para o Brasil. Ele é original, o diretor e finaliza. Só pra relembrar, hein? Oba! Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibete. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Soul de Pelé para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho que é. Sabe só. Dá-lhe Betinho, aqui. Pediu. Do Pop Soul de Pelé para o Brasil. Tecno Show! Welcome, Mestre DJ Billy. Number one. Salve o gingado, caqueiro, hein? As marcantes. Bora sair, Besson. Segura, meu irmão. Número 1 do Pará. Valeu, vem pra casa aqui na Vega. Vem na sala, fala Billy. Já no ar, o dia livre. Vai tocar. Ele mexe com o pomão e toca o seu coração. Com o dia livre é sempre assim. Sucesso do Rio de Campinho. Essa é a nota. É de Billy, é de Billy, é de Billy. É só na virada. Na virada, na virada, na virada, na virada, assim vai. Segura como é que é. DJ Júnior Faria. Ei, go. E a mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. E eu não faço nada, é. Ei, Joe, então chame a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada, é. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Segura, maninho. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira. Parceiro Neto, Ericeiro tomando todas, tá com a gente no sistema. Fora da sua garota. Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer. E o quê? Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer. Vai, vai, vai. Dá, dá, dá, dá beijinho na bochecha. Dá, dá, dá, dá beijinho na bochecha. Dá, dá, dá, dá beijinho na bochecha. Dá, dá, dá, dá beijinho na bochecha. Vem pra cá que eu vou te pegar. Vem pra cá que eu vou te pegar. Vem pra cá que eu vou te pegar. Vem pra cá que eu vou te pegar. Ela chega com seu jeito, chamando logo atenção, com sua saia e o corpo de violão. Fala, Michel! Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh, ei. Só na manhã assim, vai! Oh, oh, ei, ei. Banda 007. Cadê o fogo, Esperinho? Nossa, segura, mãe! Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais, não. Gente, eu mandei a noite inteira. É Cybersol. Preciso de você aqui. Aí, DJ Júnior Faria! Quero só você. Diga logo de uma vez o que fez você mudar assim. Demora. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Oba! Vem, meu amorzinho, que eu te levarei nesse domingo festival. Bora sair, Bessão! Vem, meu amorzinho, que eu te levarei. Vai. Nesse domingo festival em Guaraci. Esfola até o truco, meu mano. Como é que é? Como é que é? Joy Benassi, o garoto das produções. É madeirito, qual é a parada? Como é que é? Enfiar, vou enfiar devagarinho nela. Vou enfiar, vou enfiar. Bem devagarinho. Devagarinho nela. Não pense em besteira, minha paixão. Essa é a batida do guerreirão. É o sonzão que vem de Coraci, o fenômeno da vila. Vem comigo assim. Pra curtir, pra curtir, pra curtir legal, só de boa! Tá bolindo mais uma, assim, ó! Segura, garoto! Tá arrepiando o DJ Júnior Farias! Bora pra cima, garoto! Mete o dedo! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E assim, como é que é? Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Alô, alô, Júnior Faria! De olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Segura, Marinho! Eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se conquistar você. Pra virar mais uma, pra virar mais uma. De boa, de boa. E acima aí. Júnior Farias, Cybersol, DJ Júnior Farias, é o pancadão. E agora? Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Só na manhã da aranha, assim, ó. Sequência.